A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. No ar, a música instrumental brasileira. Boa noite. Hoje o Todos os Sons tem um convidado violonista, Gabriel Improta. As misturas, não, Gabriel Improta, nesse seu segundo e novo disco. É assim que a gente pode sintetizar esse teu novo trabalho, falando em misturas? É, eu acho que mais do que a mistura é aceitar a mistura como uma realidade da qual a gente não pode fugir, assim, né? Porque a pureza, ela é sempre uma mistura anterior, né? Que a gente toma como pura, né? Então, e ao mesmo tempo essa coisa do músico, né? De quem tá fazendo, né? Porque quando você olha a coisa de fora, você tende a ver aquilo como uma coisa mais inteira, mais pura, né? Quando você tá fazendo, você percebe que tem elementos de lugares diferentes que vão entrando, você mistura samba com jazz, com... É, enfim, essa coisa, essa mistura que vem naturalmente, né? Como vocês percebem, eu estou conversando hoje aqui no Todos os Sons com o violonista Gabriel Improta. Ele está lançando o seu novo disco, o Entre. É um grande prazer estar aqui com você, Lia. Depois da Chuva, que é uma música sua com Cássio Stepperson. Isso, o Cássio é um baterista, meu amigo, de Belém. Ele é de Belém e ele veio para o Rio há uns 5, 6 anos atrás. Ele é baterista do Garrafieira, esse meu grupo de Garrafieira do Rio. A gente fez essa música juntos na casa dele, assim, eu tocando violão e ele cantando. Então, ela tem uma coisa assim de canção, assim, um pouco. Ela é bem melodiosa. E tem essa coisa da chuva em Belém, que é uma coisa assim, meio poética, assim, pra gente, né? É. Porque todo dia chove em Belém com hora certa, né? De tarde. E a pessoa marca, vamos encontrar depois da chuva, né? Ele já sabe que vai chover mesmo. Gabriel. É realmente um convite, como você diz no encarte, é um convite a conhecer essa parte nova do seu repertório. Como foi produzir isso? Então, eu sou de uma geração, quer dizer, eu tenho 36 agora, então eu sou de uma geração de músicos do Rio de Janeiro que se formou tocando na Lapa, que é um bairro do Rio que floresceu nos últimos 10 ou 15 anos com muita música brasileira, assim, né? O Rio de Janeiro, esse lugar assim, onde se guarda a tradição brasileira, né? E a Lapa, enfim, teve esse florescimento. E eu cresci junto com a Lapa. Então, esse disco ele foi gestado tocando na Lapa, ao vivo, nos bares ali e tal. Então, e a gente ali tocando, naturalmente, acaba que entra muita coisa na nossa música, porque, por um lado, tem a tradição do samba e choro, né? Que é muito forte no Rio de Janeiro e que é uma tradição maravilhosa, né? Quer dizer, o choro do Pixinguinha, né? O samba do Cartola, do Noel, do Chico Buarque, enfim, essa grande tradição brasileira. E, por outro lado, começa a entrar essas informações que a gente tem também do jazz, que é também não é uma informação estrangeira. Não vejo jazz como uma informação estrangeira, porque meu pai e meu tio sempre tocaram jazz. E, na verdade, a gente sabe que hoje o jazz é mais uma música mundial do que norte-americana, né? O jazz europeu é pujante, né? O jazz italiano, o jazz francês. E o jazz brasileiro não é diferente, né? Uma outra coisa que aparece também, que é um barato, assim, eu acho, que é uma coisa muito legal, assim, que aparece na música da minha geração e no meu disco, é o negócio da ligação com a dança. Porque como a gente toca, assim, como a gente tocava na noite, ali, a maioria das pessoas, na verdade, não dança. Mas tinha algumas pessoas que dançavam, então a nossa música era também dançante. Então, lembrando coisa de gafieira, talvez. De gafieira, eu fui do Garrafieira, do grupo Garrafieira, que era um grupo de gafieira da Lapa, também ganhou o prêmio Tim em 2005. Então, nesse meu disco de música instrumental para ser ouvida, etc. e tal, pessoalmente acho que é a coisa mais legal, assim. Forró do Moa, de Gabriel Improta, em homenagem ao maestro Moacir Santos. Como você escolheu as músicas que não são de sua autoria para colocar nesse disco? Então, esse disco Entre, ele tem uma temática que é, na verdade, uma temática meio oculta, que são músicas de violonistas compositores. A princípio ele começou assim, o projeto inicial era esse. Certo. Então, que foi um projeto feito há 3 anos atrás, enfim, esse disco vem sendo feito há 3 anos. Então tem uma música do Baden, Canto de Xangô, tem uma do Egberto Gismonti, o Frevo. Egberto Gismonti é pianista, mas é violonista também. Também. Tem também Graúna, do João Pernambuco, e a Valsa Venezuelana, do Antônio Lauro, que é a única música não brasileira do... Mas ganhou um... Do CD. Mas aí a hora que passou pela sua mão, ganhou um timbre um pouco nosso. É, aí acaba ficando brasileiro, não tem jeito. Essa antropofagia inevitável. Bom, em cima da sua influência Baden-Powell, você criou o Afro Samba para Baden. Isso. Que temas assim do Baden você acha que estão ali, de alguma forma, descritos nessa sua criação? Não, acho que não tem nenhum tema específico assim no qual eu tenha me inspirado. Assim. Eu tentei... Ele fica linkado com o Baden por causa dessa coisa da simplicidade, né? Eu acho que o Baden tem isso, né? Nos afro-sambas tem a coisa simples da música negra e rítmica, melodias pentatônicas, né? Harmonias modais, né? Esse tipo de ritmo, né? O samba meio afro, né? Na verdade, afro-samba já é uma redundância, né? Porque o samba já é naturalmente meio afro, né? Mas o Vinícius quis enfatizar o lado afro do samba, então por isso ele escolheu esse nome, Afro Samba, né? Mas na verdade, essa música foi a música menos planejada do CD, porque essa música eu fiz para que o Jacques Morellenbaum pudesse tocar o cello. Então, eu tinha convidado ele para gravar o disco, ele aceitou, eu fiquei muito contente, porque eu tenho maior admiração, acho ele um dos grandes maestros do Brasil. E aí, eu tinha que ter uma música para ele, aí eu falei, qual vai ser a música? Eu fiquei pensando, aí resolvi resgatar umas ideias assim que eu tinha anotadas lá. E tanto que essa música ela é uma música de várias partes, assim, e ela tem várias ideias no meio, vocês vão ouvir, porque ela começa com uma canção, assim, um afro-samba com parte A, parte B, mas depois ela começa a vir outras coisas, outras partes, outras ideias. Então a composição vai gradualmente saindo do afro-samba um pouco, assim, e no final ela volta. No final ela volta. Thank you. Ouvimos Afro Samba para Baden, tema do violonista Gabriel Improta, acompanhado aqui nas percussões por Robertinho Silva e no violoncelo por Jacques Morellenbaum. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Falando agora, Gabriel, do seu primeiro disco É o Violão do Brasil, que você lançou em 2003. O primeiro disco nasceu como esse solo? Ele é antes ou posterior ao Garrafeira? Ele é concomitante. Que o Garrafeira começou em 97 e esse disco foi feito em 2013. Quando eu fiz esse disco, eu estava estudando nos Estados Unidos, como eu falei. Eu vim para o Rio em dezembro, nas férias, e chamei o Marco Pereira para produzir o disco. Que é o Marco Pereira também é outro grande violonista, assim, outro grande músico assim, que eu admiro muito. Então, aí o Marco Pereira aceitou produzir esse disco. E, enfim, aí a gente fez o disco. Aí eu fui chamando os músicos que... Esse disco ele tem muito menos unidade do que o Entre. Porque o Entre tem uma banda base que permeia todo o disco, que é o Guto Virte, Rodrigo Bétega e o Kiko Horta, no acordeon. O meu primeiro disco é o Violão do Brasil, não. Cada faixa tem uma formação diferente. Então eu pude chamar todo mundo que eu quis. Então tem o Robertinho Silva, tem o Carlos Malta, tem o Duduca da Fonseca, que é o baterista, mora lá em Nova York, mas estava no Rio. E, enfim, aí tem os melhores músicos para mim, assim, que eu achei na época que eu quis chamar, tocando minhas músicas e outras, como Corrupião, do Edu Lobo, né? Barrozinho tá aqui. Barrozinho, pô, saudoso Barrozinho da banda Black Rio, trompetista. Teu pai, Tomazinho Prota. Tomás em Prota. Nas últimas faixas do disco, eu juntei a turma do meu pai. Então, é o Barrozinho, o Tony Botelho no baixo, o baterista é o Duduca da Fonseca, que também tocava com meu pai na década de 70, quando ele ainda morava no Rio. Então, desse disco, vamos ouvir a sua composição mais pagode do que jazz, que é uma música, na verdade, que representa mais o disco inteiro, não é? Ela é um samba meio assim orquestral assim, que tem esse grupo Pagode Jazz Sardinhas Club, que eles tocam Eduardo Neves, Rodrigo Lessa. Então eu escrevi para eles, é um barato. A gravação tem mó swing, tem os Guleba na percussão, né, que toca o Zeca Pagodinho. Tem um swing de samba muito Então, bom. com Gabriel em Prota, mais pagode do que jazz, e a banda toda que acompanha ele aqui no primeiro disco. Thank you. Ouvimos um tema de Gabriel Improta para o seu primeiro disco, É o Violão do Brasil. A música se chama Mais Pagode do que Jazz. E voltamos com a entrevista com o violonista logo após o intervalo. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. E, Gabriel, essa convivência da sua geração ali na Lapa, ela também traz de volta uma rotina que era muito comum na época de Pixinguinha e de outros músicos, que era a troca, né? Eles se encontravam e não era muito um trabalho individual, né? Todo mundo tocava com todo mundo. E a sua geração, diferentemente da anterior, a sua, ela também tem mais esse tipo de troca, não é não? É, a minha geração, ela é menos autoral, né? Engraçado, você pensa na geração dos 60, que surgiu na era dos festivais, né? Gil, Caetano, Milton, Chico. É, exatamente. Esse pessoal tem uma música mais deles. É uma música muito autoral. E eu me pergunto até que ponto isso tem a ver com a televisão também, porque eles surgiram junto com a televisão. A televisão tende a formar celebridades, né? E nomes, né? E nomes, grandes nomes. Mas, enfim, mas por outro lado, o mérito deles é tão grande, né? Que esses questionamentos ficam até pequenos perto disso. Então, uma coisa assim, a minha geração, ela tem menos, ela é mais pulverizada. Não existe mais uma centralização da informação, eu acho, como teve, né? Cada vez mais a informação está se abrindo, isso é uma coisa boa, né? E acho que o reflexo disso é essa diversidade das artes, das músicas, né? E a diversidade dos autores também, que como consequência disso não ficam tão importantes individualmente, entendeu? Isso é considerado uma crise normalmente, né? Às vezes eu vejo as pessoas especialmente as pessoas dessa geração que viveram os 60, né? Ah, agora não tem nenhum grande nome. Exatamente. Como tinha, mas eu acho que isso é bom, na verdade. Eu acho que isso é bom, é sinal de amadurecimento da nossa arte, a centralização em alguns nomes que são grandes, é ótimo também. Mas, por outro lado, essa característica mais aberta, mais democrática, também é muito interessante, assim. Eu acho que esse é o caminho para a música brasileira, assim. Eu acho que é esse mesmo caminho, assim. O bom caminho é esse que a gente está seguindo.